Que delícia, cara! Fala, galera! Estamos começando mais um Bem-Amiches! Eu sou fã, aqui comigo temos o Segui! It's heroin. It's heroin. Temos o Gotaka! I used to be a Shazam like you, but then I took an arrow in the karai. Temos também o Zwaist! What is a midi-chlorian? What is a midi-chlorian? Hey, o Morty! It's normal! E também hoje temos mais uma vez convidado que já é de casa, temos o Luiz lá do Geek Burger. E aí, gurizada, não é? Aí. Então, galera, hoje vamos falar de clips bizarros. A gente vai tentar lembrar aí os clips mais doidos que a gente já assistiu. E vamos começar logo isso aí antes que termine a música de fundo. Pô, hoje foi rápido. Foi bem rápido. Tá tocando ainda o Jailson gritando. Ah, não. Eu tô com oxigênio na cabeça agora. Vamos começar então, seguir. Opa, show, deixa eu pegar algum aqui, cara. O que tu traz pra nós aí? Cara, eu gosto de um muito bom, que é o do Chemical Brothers, que é aquele Star Guitar lá. Eu não sei se vocês conhecem essa música, qualquer coisa tá lá na pauta. É uma música bem gostosa de ouvir, bem de boa, só que o clipe é foda, porque tipo, toda parte musical tem alguma coisa, algum padrão acontecendo na tela. Então é um trem andando assim, um trilho, né? E tipo, começa a tocar as batidas e vai acontecer alguma coisa no ritmo da batida. Cara, pra toda a música. É muito genial, cara. Muito foda. E é tão bizarro. Eu falei errado, eu sou burro, gente. É, eu abri no TXT que tava certo. É, eu sou burro, é isso aqui, ó. Eu também abri no TXT. Eu fui no TXT que tava mais de boa. Isso. Só que é foda, cara. Não é tão bizarro assim, mas é foda porque é um clipe do caralho, assim, então. Ele é um clipe diferente, né, cara? Sim, é bastante diferente. Fica passando, o tempo passa, tem umas partes ali que fica mais escuro e tal, e vai acompanhando, nem tu falou, né? Isso, a batida das músicas, assim, então é muito bom, cara. É muito bom mesmo. Então, não sei se compensa ouvir, porque. Tem gente que não curte essas vibes de música eletrônica, eu não sou o maior fã, mas a música é boa. Mas é massa. Chemical Brothers, você não sabe o Chemical Brothers fazem. Eu acho que é uma das poucas músicas eletrônicas que eu curto também, cara. É porque é meio light, né? Então tem que tomar as vibes da hora e tal. Chemical Brothers fazem metafetamina. É, coisa que eu penso. Eu ia fazer essa piada, cara, mas eu vi que vou fazer, eu vou continuar, tô nem aí. Esse que é um bom escada. Você tá ignorando, mas tudo bem, ok. Aí, começou um clipe bem bad, bem good vibe. Só na. Irado que ela parece dar uma vibe de partitura, né? Aquela. Os postos passando, assim. Parece que são os bars da música. Assim, isso, exatamente. Isso, vai acontecendo as coisas e conforme vai tocando a música, você reparar no fundo, é tipo aquela musiquinha que fica, você fica sempre umas fabriquinhas indo e subindo assim, cara, é muito foda. Eu filho pra caralho esse clipe aí. Bem embolado. Bem inteiro, gente. Os caras de música eletrônica se puxam, né, nos clipes. A música já não é boa, né? Você tem que fazer alguma coisa boa. Ele faz o clipe. Deixa a HDR. Caralho. A HDR curte aquelas músicas góticas bizarras. Bauhaus, sei lá. Bauhaus. Skinny Pump, cara. Skinny Pump. Vai, Godoka. Cita um aí, vamos ver. Ok, o primeiro clipe sem noção que eu tive contato, lá nos meados de 2000 e alguma merda, no Clip Mania, Can't Stop, cara, do Red Hot Chili Peppers. Nossa, cara. Ah, isso é muito altas foda. Aleatoriedades acontecendo, coisas estranhas, e muito isopor, cadeiras e pessoas sem camisa. Ah, o que é muito bom, velho. Mandou o link aí, manda o link, cara. Opa, peraí, tá na pauta. Ah, cara, mas é mais fácil tu falar e já mandar do que eu ficar procurando aqui. Então... Eu tô caçando é Pokémon. Peraí. Vai caçar puta que pariu? Porra, vai caçar marido, caralho. Ah, muito nada a ver. Eu dei um pause aqui, cara, numa cena do Anthony Kiedis dentro de uma barraca. Isso, cara. Ele tá vestido de barraca, assim, que coisa bizarra. Cara, eu mandei a pauta aí, o link. Até eu consegui colar, cara. Ele colou o link cagado sensacionalista. É a merda que você tá fazendo, sai desse jogo. Cara, tô com incenso aceso, posso desligar. Eu curto muito o Flea voando nesse clipe aí, cara. O Flea tá em geral, é muito bom essa porra, cara. Que vibe. Mas, cara, esse clipe, ele tem alguma coisa a ver com o esquema de arte que eu acho que aparece no final ali, alguma coisa a ver isso. Inspirado no... Ah, ele tá inspirado em alguma coisa ali de arte. Mas esse clipe é muito zoado, cara. É muito engraçado. Quando começa o solinho do John Frusciante, o cara abre o um negócio de isopor, assim, pra dar um efeitão no solo. Mas tá ele do lado, assim, com uma cara de merda, segurando o... Sim, sim. Cara, esse clipe é muito bom, velho. Muito bom. Ele é muito bom mesmo, cara. Tem lembrado os caras com balde na cabeça. Sim. Não. É, eles começam correndo com as lâmpadas nas costas, né? Que porra é essa, né, cara? Mas tem sempre, velho. Red Hot tem umas brisas meio tortas nos clipes, assim. Faz umas coisas meio bizarronas. Tá, mas eu acho que esse clipe é o que tem mais coisa. Ele, cara, o clipe mais normal. Colocar... O mais normal deles é o do Beavis e Butthead, cara. Eu ia colocar, pra vocês terem ideia, o primeiro clipe, o primeiro contato que eu tive com eles foi o By The Way. Aquele cara loucão dançando com o sinalizador no meio do... Ah, sim, que eles sequestram o Nick Fizz, né? Mas esse foi... Porque é muito curta ali. Você tinha o primeiro contato com eles? Foi, eu tinha, sei lá, 12 anos de idade. Uh-huh. Ah, porque o meu primeiro contato com eles foi Californication, cara. Pô, pra mim foi... É? Eu não me queixo. Não, foi Game for Way, isso. É verdade, mano. Eu não entendi nada com aqueles malucos andando rápido, tudo cheio dos glitter. Caralho, que é isso? Uhum, tudo prateado. Cara. Tudo prateado, isso, cara. Cara, tudo arrebentado, mano. Essa música aí, ó, que eu mandei, Gibruei. Gibruei. Você mandou o mesmo clipe, tá? Do Can't Stop. Eu sei, não, eu mandei só escrito aí, ó, cara. Ah, eu sou burro. Eu não vi o que você mandou. Eu não consegui falar o que o cara fala no coisa, que é muito rápido, né, cara? Pra mim era Gibruei também. Gibruei, Gibruei, Gibruei now. Ai, vamos lá, Zwist. Cara, eu fui só nas estranhezas, cara. Então o primeiro que eu peguei, o primeiro que encontrei foi o do Yellow, aquele Oh Yeah. Oh, yeah. Você pega todos os clipes desse grupo, era estranho, cara. Porque eles queriam fazer um negócio audiovisual e tal, baseado na arte, não sei o que, especialismo alemão, é bizarro. Tu mandou aí? Os caras não mandam link, mano. Os caras estão sacanagem. Tá, peraí, que eu já mandei. Que eu abri pra mim também, tá aí, ó. É bizarra a cara do vocalista dessa banda, né? É, o maluco parece Salvador Dalí, velho. O maluco de bigodinha ali. Ah, é, tá. Isso aí. É, cresceu, deve ter crescido traumatizado, provavelmente, cara. Deve ter buscado, cara, os grupos de apoio e foda. O resto que eu tô vendo, cara, um sol brilhando, uma mina segurando uma lua. Nossa, e cara, e essa espelhado. Porra. E a porra da música não faz sentido nenhum, né? Não. Fica o cara olhando pra câmera. Oh, yeah. Todas as músicas são assim, cara. É muito bizarro. Que stop merda. Motion cagadaço aqui, cara. Caralho. 1985, cara, tava nascido só eu, provavelmente. Eu tava nascido também. Meu pai também. Tchic-tchicá! Cara, tipo, são 3 minutos. Essa música podia ter. Nada, ter 1 minuto e meio, cara. Já é incentivativo. Essa música podia ter 20 segundos, cara. Deus, cara. Vai, agora que eu vi uns stop motion aqui pra ficar andando. Sim, é muito cagado, cara. Caralho, velho, que. Cara, muito bom isso. Demais essa música, cara. Primeira vez que eu vi esse clipe, eu não acreditei, cara, que era isso. É tipo os clipes do Kraftwerk, saca? Você viu a primeira vez no Clip Trip, cara? Ah, eu vi no YouTube mesmo, eu fui procurar, nem sabia. Eu fico pensando quem é que tem essas ideias, né, cara? Não, vamos botar uma guriazinha segurando uma lua de papelão pintada de prateado e uma luz amarela na cara do vocalista. E ele vai ficar olhando pra câmera e dizendo, oh yeah. Impressionista, cara. Pau, pau. Eu lembro que eu vi o cara anunciando. Vocês lembram da música do... Curtindo a Vida Doidado? É, nós encontramos qualquer, não sei o que, tá aqui. Sei aí, eu. Vocês lembram até o apresentador. Eu lembro o nome do cara, eu lembro do cara falando, tipo, aquele madaço. Lembrei do diretor. E no final, os dois colocaram de WTF, cara, que país que eu assisti, que bosta. Eu tinha visto um clipe do Curtindo a Vida Doidado, tá ligado? Eu fiquei esperando, na verdade. Vamos seguindo aqui, Luiz. Manda teu clipe aí. Eu vou abrir com o cara que é o gênio da tosqueira, cara, o Ginter. Ginter and the Sunshine Girls. Puta, isso é Summer Love. Dei play nisso, só dei play nisso. Manda aí. Cadê? Manda aí. Ah, tá aí, ó, tá ali no meu... É. Eu vi na anotação ali, peraí. A tua anotação, peraí. Peraí, tô mandando aqui, ó, tô mandando. Vi no chat, é. Mas ainda bem. Cara, isso é muito bom, velho. É genial, Gunther! You touch my cha-la-la. My ding dong. Eu optei por esse aí, Tutti Frutti Summer Love, porque foi o primeiro que eu vi dele, assim. Mas todos são geniais, assim. Todos são foda. Eu fico assim... Sumiu aí, velho. Ué, tá, foi caçar o Zubat ali. Porra, tá ligado que tem um... Tá dando mau contato. Tá ligado que tem uma parte desse som aí que ele fala bananas, melonas, e aí tipo, voam umas bananas e uns melão numa cama elástica. Eu tô vendo uma balancinha voando uma banana aqui. O naipe do cara é tipo latino, assim, né, velho? Começo de carreira. Começo de carreira. Latino é porque trabalha de porteiro ainda, né? E a fuder que no final do clipe, tu vai vendo aquela galera pulando na cama elástica e do nada, assim, do nada tem um cara pelado, assim, tipo, um cara pelado. Ai, que pereza, esse maluco. Um bulletzinho do maluco. Que caralho. Essas minas com, sei lá, com, parece com um bronze artificial pra caralho, assim. E é o gordinho tocando violão. Urucum, cara, é Urucum e Olho Johnson. Tem uma viradinha do violão ali, tem o gordinho tocando violão, muito foda. Tem hora que dá um close na piroca do maluco, tá semi caralho, que pariu. Cara, às vezes eu penso assim, tipo, vamos fazer um clipe, né, cara? O que a gente vai fazer nesse clipe? Tipo... Pô, excelente. Vamos tocar uns melão e umas bananas pra cima, velho. A gente tá no meio da Suécia, vamos parecer que estamos na Califórnia. Mas que não dá gráfico. As letras dele são mega gráficas, assim, ele sempre bota as coisas no clipe, tipo, tem um outro que ele fala, mamma mia, give me a sangria, né, tipo, aparece uma sangria, um copo com sangria na mão dele. Cara, eu tô maluco pulando pelado aqui. Eita, pô, virou uma folhinha bem pequenininha do maluco, caralho, velho. É Suécia, cara, deve ter frio. É o frio, cara, dá frio pra caralho. Os caras fazem o que podem, né, com aquecimento. É, só parece que não, mas tava com menos 30 graus assim, nesse dia aí, né, cara? Certo, vai. Caralho, velho. Mas isso, os clipes dele, quando ele quer imitar praia, sempre tem mosquito pra caralho. Vocês já notaram? Eu sempre aqui meio de mato que ele vai, mas tá filmando e tem mosquito em tudo que tá no lugar do clipe, cara. Velho, tem um na praia que tipo, é uma praia de meio de mato, assim, que é impagável. Qual é que é o clipe, cara? Sun Trip, talvez? Sun Trip, é isso aí. Esse aí, Sun Trip, eu tô vendo aqui, cara, que vibe, né? Ele toma uma jorrada de protetor solar na cara, assim, ah, nossa, e olha, eu já vi. Tipo, só vira a cara e continua fazendo biquinho olhando pro sol, assim. Cacolão de bomba tá aparecendo. Demais, cara. Bom, falando em piroquinha balançando. Vamos ter um clipe do Stonetoge aí pra vocês. Porra. pensei que você ia anunciar o Flammer. Canta. Pô, cara, Stonetoge é amor, velho. Rapaz, cara, eu amo esse clipe aqui, mano. Como está no YouTube, velho? Eu não sei. Eu não sei como está no YouTube. Mas, cara, ele começa a interagir com o Chrome aqui, é muito foda, velho. É arte, né, cara? É arte. Olha ali, ó, aos 30 segundos ali que ele começa a chutar os caras no chroma key, velho. Sim. O negócio dá uma balangadinha, tipo Mount Your Friends, cara. Primeiro ele se apresenta, ele abaixa, faz o mate ali. Isso faz, né, cara? Mas... Um dia dá pra ainda cantar essa música. Essa música é sensacional. Só que ela tem duas versões, né, cara? Tem uma que ele tá um pouco mais. Ah, essa, cara, a outra versão dele. Provavelmente ele tá se esfregando numa cabrita inflável. Não, a outra versão do Gladiator mesmo, que é... A outra do Gladiator, ele tá parece que uma redinha na piroca. É, olha, tá aqui, ó. Tá aqui o outro, ó. Opa, acho que... Snowy Dog é muito amor. Essa é a outra, cara. Essa ele tá só com a redinha ali, ó. Particularmente o meu clipe feliz dessa música, cara. Bah, que isso, ele lutando com o Sub-Zero, cara. É a melhor parte dessa merda. Qual a necessidade disso, né, cara? Qual a necessidade? Aqui, ó. 2 minutos e 10, cara. Desse que eu mandei por último ou não? Não, você mandou por último. Ah, tá. É, então ele dá um chutinho no Liu Kang ali, cara. Olha depois ele lutando ali com o Nis, né? Acho que Sub-Zero, sei lá. Porra, então. É muito bom, velho. Que coisa bizarra isso, velho. O cara fazia vídeo de chroma key com ele transando com as minas no chroma key, tipo, com as mulheres que tava aparecendo no chroma key. Evoluiu pra isso, cara. Ele evoluiu pra. Pra brigar com pessoas. É. Cara, pistola é top demais. Esse cara é genial, velho. Tá louco. É aquele do Piratas do Caribe, que ele tá pelado mesmo, tá ligado? O meio do tá cortado da coisa pra cima, mas você vê tipo no X-Video tá inteiro, tá ligado? Sim, sim. Ai, cara, é genial, velho. Vamos seguir aqui. Vai seguir. Cara, vou mandar um que é da vibe, velho. Faith No More, né? Falling to Pieces. Ah, esse clipe é irado. Jesus. Não faz o mínimo sentido, mas é irado. Não faz sentido nenhum. Anos 90, cara. Anos 90, é, só bateu os anos 80 de melhores clipes. O Mike Python tá com uma cara de um retardado, assim. Tipo, mano, me tiraram do hospício, eu vou gravar essa porra. Sim. Ele é muito doido, velho. Eu te passo Esse foi meu primeiro contato com o Faith No More também. Meu foi Epic, mas foi na mesma época. Né? Foi a mesma época. Começa com um, sei lá, que porra, aquela rodando ali. Eu ia dizer, castor, eu tava vendo que bicho era esse, um castor, sei lá. Castor, cara. Ridículo, velho. Se quiser me fazer um favor, vem falando esse clipe, vai em 2 minutos e 38 segundos, que tem um cachorro sensacional aí no stop motion, cara. Por favor, velho, façam isso, mano. Que meu... Cachorro com olho de fritada assim. Não, cara. Corta isso. Esqueci. E o cachorro sai de cena, eles botam um chapéu nele e ele volta. Isso, cara. Esse clipe é demais. Eu amo esse clipe, velho. Esse clipe é sensacional, maluco. Eu gosto muito dessa fadeza que eles tentam fazer. E no, isso tem muito no Epic também, que eles tentam imitar uma água e não tem recurso, eles só botam a câmera, tipo, de tirar de ponta cabeça, tá ligado? Pra simular o reflexo dela, cara. Essa caveira que eu achei que também é muito foda, cara. Foi aquário na frente da câmera e já era, cara. Uma coisa. O corizão e ele. O genial dos anos 90 era a roupa. Sim. É. Era uma coisa largo, que os caras não sabiam muito bem o que eles queriam, assim, sabe? Tipo, era muito mais roupa do que tu cabia nelas, tipo, sobrava, dava pra umas duas pessoas uma roupa, uma camisa dava duas camisas, tá ligado? Se eu tiver com sono, é só deitar ali que já não sai. É. A minha calça carga, eu podia abrigar uma família de refugiado nela, tá ligado? Eu acho o estileiro dos caras muito foda, velho, eu acho do caralho, meu. Muito bom, cara. Tem umas roupas aqui que parecem do cara do molejo, velho. Pensa o que será que esses caras devem pensar olhando o clipe agora, sabe? Ah, que maldita diretora de figurino, né, cara? Figurinista. A gente usa essa porra aqui, né, cara? Que ideia escrota. Se eu não tivesse trocado era por heroína. Caba puto. Caralho, mano, que vibe, velho. Ele é muito doido, cara. Esse cachorro ele tá muito noiado. Tá muito fritado, mano. Quando ele passa ali, cara, essa porra dessa caveira aqui, que é tipo só músculo, né, cara? É muito a caveira com a pele esticada é muito boa, cara. Tem uma vibe que ele começa a passar uns gatos na frente da tela, uns peixes aleatórios, assim. É muito bom. É. Aí ele bate sentido. No peixe e o peixe quebra, né? Começa a quebrar todo o peixe. Tipo uma refém cadeia. Vamos continuar a doideira aí. Godoka. Lá. Tá difícil escolher porque eu fiz uma listinha um pouco grande. Pô, cara, eu vou colocar e já deixo pra conseguir seguir o assunto. Beast Boys, cara, Intergalactic. Porra, Beast Boys tão incrível. Foda, cara. Sim, mano, eu amo essa música, velho. Essa música é muito boa, velho. O começo dela tem um ar muito Hermes e Renato, cara. Todo mundo... Sim! Mas o outro... Sabotagem. Sabotagem é muito Hermes e Renato. É muito Hermes e Renato. Muito Hermes e Renato, cara. Os bigode falso. Na real, Hermes e Renato se inspirou, né? É, cara. Se inspirou porque Sabotagem é de bem antes, né? Sim, é verdade. Sabotagem é 94, acho, né? O Trap 100. É do início da MTV, eu me lembro da minha adolescência, assim, tipo, MTV. Essa parte Intergalactic que começa os caras, tipo, dentro do robô e mostrando a telinha, é igual aquela abertura do Hermes Renato que aparece os caras falando no coisa. Sim, todos os clipes deles são muito Hermes Renato, na real. Muito foda. O Sabotage, o... Body Movie é muito bom, doideira, cara. É muito. Body Movie é o que tem a vibe do espionagem aquela, né? Sim, isso. Parece um 07, sei lá. O cara usando as perucas vitorianas. Isso. É, cara, é muito da hora. E tem uma vibe que eu adoro de Beast Boys, velho, que tem essa versão estendida de Fight for Your Right, que é com o Frodo, com o Will Ferrell, é mó zona, e tipo, mostra o clipe e depois o que aconteceu, é uns 30 minutinhos de noiagem puras. A Fight for Your Right tem o solo do Kerry King do Slayer, né, ou só ele tocando no clipe, assim. Que massa. Deixa eu ver, deixa eu achar aqui, peraí. Ah tá, esse aqui já é a... É estendida, é depois. Essa é a versão estendida, tá? Eu achei que era o... Ele é mó tipo... Maior, porque tipo, eles estão lá arrumando uma confusão, depois chega eles do futuro num DeLorean falando tipo, a gente tem que competir pelo futuro do mundo, um negocinho, velho. Eles fazem uma batalha de dança, todo mundo dança mal, e um cara começa a mijar no outro, aí eles começam a se mijar, depois vem a polícia, e fala, cara, não faz sentido. Muito da hora. Cara, esse filme é muito bom. Mas Beast Boy tem uns clipes muito foda, velho. Muito bem, né? São demais, cara. Deixa eu ver aqui. Zwaist. Passaram aqui então, eu tava assistindo o Intergalactic. Eu tava assistindo todos. Eu tava assistindo os três clipes do Beast Boy ao mesmo tempo. O robô, se ele salvar a cidade, ele começa a. Sim, ele faz um baita do chamado no bagulho. Vai aí, Zwaist. Deixa eu pegar o clipe que eu esqueci de separar o. Sledgehammer, cara, do Peter Gabriel. Nossa, Peter Gabriel, cara. É todo um. Todo esse é aquele que é um stop motion lá, fudido? Isso. Ah, foi a primeira animação, né, cara? Foi ele quem iniciou o clipe de animação. Foi, acho que foi ele e os caras lá do... Não, foi literalmente ele. Mas não foi com letra confusa? Eu acho que foi aquele clipe que tem os tomates lá, as verduras, não sei se é o mesmo que você... Vai, isso que é beirado. É um bizarrão também, e foi a primeira animação, né? Primeiro clipe em animação que teve, então. Era todo stop motion, né, cara? Sim. Todo, sim, até ele, tipo, que é desnecessário. Até ele, é. É, sim, que é legal. Fica até tosco ele cantando, né, porque é tudo stop motion. Mas se o cara fazer um lip sync desse aí, deve ter sido foda, cara. Foda. É. Tem os carrinhos de banho, cara. O trabalho desgraçado pra fazer. Imagina, velho. Tá? Na época ainda. Que treta, velho. 1980 e. Sei lá, tava começando, né, esse negócio. Ah, eu sei que música é essa, gente. Essa música é excelente. Uhum. É a época que a MTV tocava música, você lembra? Eita, velho. Né? Não era só programa de humor. Ah, é legal que parece que tem uma versãozinha dele, tipo, de boneco, de massinha, eu acho, também. Que começa. Vai se desfazendo, mas pô, é bem maneiro. Os bonecos de massinha, depois que ele dança com os frangos e tudo mais. Esse clipe mesmo, o primeiro que teve as stop motion lá. Foi muito massa. Passando pra frente também, nas partes ali do trem, da montanha-russa, sei lá. Isso. Exato. Tem um clipe de stop motion muito irado de uma mina que chama Kina Grannis, que foi feito com... Eu mandei agora aí pra vocês no coisa. Foi feito com um... Eu não sei quantas mil jujubinhas, assim, aquelas jelly beans. Nossa, cara, que foda. Nossa, olha a minha lista. Olha o clipe, cara. Ele foi todo feito com jelly beans. Toda animação com jelly beans. Caralho, que nossa, demais, cara. Olha o trampo que deu fazer essa porra, velho. Ah, deve ter sido meses. E também, e ela tá no meio ali cantando. Ela tá no meio. É, eu vi agora. Os passarinhos levando ela, cara. Puta, velho. Caramba. É muito irado. Muito bom isso aqui, cara. É muito irado. Eu vou mandar pra no final... minha mina, cara. Minha mina vai adorar essa porra. Errado. Ela odiou essa porra. No final diz que quantas jujubinhas lá que eles usaram e tal. Ah, mas é muito trampo, mano. Puta que pariu. Sim, é muito trampo. Eu coloquei foda, aqui na... Tentei colocar aqui na Greenies, o YouTube sugeriu como que é grátis, cara. Eu não sei o que tá acontecendo, essa bosta. Que massa. Eita porra, tá travando tudo aqui. Eu tô me ouvindo, de vez em quando eu me ouço, eu não sei quem é que tá... Eu me ouvo? Deu 288 mil e uma Kina Grannis. Aham, é muito bom, né? Muito bom. 288 mil jujubinhas e uma Kina Grannis. Que massa. Foda, cara. Esse clipe é demais, cara. Clipe é ótimo, cara. Pô, muito legal. Que legal. É do caralho, é uma viagem ver o clipe todo, é muito a foder. Sim. Bom, aproveitando aí, Luiz, puxa um bizarro aí. Esse foi muito bonitinho. Esse foi muito bonitinho, vamos pro bizarro bonitinho. Então. Ah, é pra começar as bizarreiras? Tá, mano. Eita, os caras vão começar. Os caras encaram como desafio, tá ligado? O Zoeix colocou um igual ao meu ali que eu já ia mandar de cara, assim. O último do Zoeix. Vamos pra outro favorito da casa, então, o cara que chama Edinaldo Pereira. Você não vale nada. Na dúvida de que escolher, eu escolhi o What is the Brother, que é o mais, tipo, What mais is clássico. The Brother? Cara, cara, é muito bom que começa ele falando sobre ele, assim, eu sou o Edinaldo Pereira. Sim, ele sempre faz isso, meu Deus, cara. O Edinaldo Pereira. É muito engraçado, velho. Caralho, velho. É muito engraçado. Tem um vídeo dele no Jô cantando essa música. Ah, sim. E aí o Jô, tipo, a música é muito longa e aí o Jô corta ele, tá ligado? E ele sai puto do palco, assim. É só você mandou, ele gosta de filmar uns velhos com um cara de velho. Tô esperando meu tratamento com câncer, tipo, para de me filmar, cara. Uh-huh. A geração marcante, ele aponta pra um monte de moribundo, assim. Os vídeos dele sempre são ele dando rolezão, assim, com as pessoas, assim, mostrando as coisas, cara. Não, e o mais legal é que ele tenta cantar em inglês e ele não faz ideia de como faço pra fazer isso. Né, cara? Tem uma que ele canta da mulher dele, assim, que ele canta em inglês também. Muito foda. Tipo, ele tá nos lixão, cantando num... Tipo, caralho. Aqui, ó. O primeiro comentário desse vídeo, só tá rapidinho, da macaxeira mecânica. Apesar de muito engraçada, a letra é muito boa. Caralho, velho. Aqui, ó. God is good, mandei pra vocês. God is good. God is good. Cara, muito engraçado. É muito engraçado ele tentando cantar em inglês, velho. Muito bom. Tem que passar o curso. Ele nas igrejas, cara. Esse é o clipe que ele tá nas igrejas, velho. God is good, cara. É muito foda, velho. Essa batidinha, cara, parece música de Final Fight, de bosta, tá ligado? Velho? E tá ele ligado, não acerta, cara? O ritmo nunca, né, cara? Não, né? Bah, essa aqui é a mais irada, porque é os instrumental de tecladinho, assim, e aí ele fica, tipo, tentando encaixar o vocal em cima. Aí, essa aqui, ó, tem uma virada do tecladinho que ele nunca consegue acertar a letra em cima da virada. É demais isso, cara. Bom, cada vez que ele canta, cara, é diferente. Eu acho que ele se diverte muito quando se escreve, cara. Eu por um minuto e pouquinho ali, sei lá, 56 segundos. Pra que métrica? Mas eu acho que ele realmente acredita que ele é foda pra caralho, tá ligado? Acho que ele é louco, assim. É, meio é tipo a ele dos passos, assim, tá ligado? Ele acha sim, que... é. Ele é meio focado, ele acha assim. Que ele é bom. É. Eu ia falar isso aqui. Eu falei que deu um, eu passei por um segundo, eu lembro qual lá, no puta close no pé, um pé tudo cagado, fudido do maluco. Aqui, ó, 53 segundos, cara. Olha só. De qual clipe? De qual clipe? O do God is Good. God is Good. Nossa, aí mesmo, cara. Aquela 52 segundos já vem os pés do cara tudo desgraçado. Bota 51 segundos, você vai ver logo. Por quê, né, cara? Canceroso. Tá frio, meu Deus. Nossa, as marcas de Havaiana ali. Caralho, que é isso? Tipo, quem é que permitiu que ele entrasse na igreja pra gravar um clipe, né? É a vida calanga. É guerrilha, gravação de guerrilha, cara. É, cara, chega, grava, não pede pra ninguém e vaza, sabe? Ele grava os clipes com umas camisetas dele mesmo, assim, o nome dele escrito, assim, de Ginaldo Pereira. Cara, aqui do lado, assim, o cara é muito marqueteiro, tem entrevista, né, dele, cara. Tem entrevista, cara, é muito... dele do lado aqui. O cara é muito marqueteiro, velho. Ele manja dos marketing. É muito foda. Uma promoção. Deixa eu puxar um aqui, cara, que é o... Que eu acho esse clipe muito foda, mas ele é bizarrão, que é o do... O Turn Down for What, cara? Porra. Nossa, pode crer, velho. Que é os bichos caindo, né? Cara, começa com o Japa se tremendo e aí ele dá uma pirocada no chão, tá ligado? Dá uma sarrada e destrói o bagulho, cara. Sim. E aí cai tá a guria apavorada no andar de baixo. Ele começa a encoxar a TV, cara. Sim, esse bicho não faz sentido nenhum, cara. Cara, é muito foda, velho. E tipo, a mulher. Foda, cara. A mulher. Ela começa a atirar coisa no saco dele, ele começa a quebrar, sim, velho. Quebrar as coisas. O saco dele fica destroçando tudo, cara. Isso, cara. Ela quebra um taco de beisebol no bagulho, né, cara? Velho, é muito foda, mano. É muito foda. Ele dá uma pirocada nela que salta as roupas dela fora. Caralho, ele dá uma pirocada. Ele gritando com o microfone, na cara do policial. E a guria começa, não, não, não, e daqui a pouco ela começa a dançar também, e os dois embatem. Aí é 1 minuto e 17, cara, ela carrega uma shotgun e dá uma bundada no cara. Esse japinha do clipe é o Tommy Lee Rola, né? Mano, essa guria é minha familiar, cara. É, né? 1 minuto e quê? Não, é 1 minuto e 17 que ela dá uma bundada no cara. Ela senta de bunda, maluco, destrói o... A cara do povo vendo ele chegar. Oh, shit! Tá o povo rezando, né, cara? E começa tudo, cara. Imagina, velho, tu tá ali jantando. Nossa, a tiazona com os peitolona louca, viva, cara. Tu tá jantando, abre um buraco no teu teto, cai tudo, um casal sarrando, tá ligado? Seus peitos começam a dançar sozinhos. Uhum. E que daí começa a contagiar todo mundo, velho. É muito engraçado isso, cara. Mas não só sarrando atomicamente, cara. Sim, cara. Meu, parece um filme da Tokyo Shock esse clipe, cara. Caralho, que daí no fim, cara, uma festa, tá todo mundo sarrando, tá vendo? Aquela espetora da velha destrói o apartamento inteiro, cara. Mano, esse clipe é demais, cara. Eu acho ele muito foda, ele é bizarraço, assim, mano. A mina começa a olhar pro Japinho, o Japinha tá sarrando a TV, sarrando no chão. Tá, tipo, controlado, né, cara? Que vibe, né, cara? Adoro esse clipe, velho. Vibe, amigos, que vibe. Vai lá, seguir. Cara, então, já que a galera tá passando pros poderão aí, velho, mandar um David Hasselhoff aí, os irmãos. Ah, porra. Mas, cara, vou hipsterizar aqui, ó. Vou mandar a versão literal. Versão literal é sensacional, cara. É genial, cara. Versão literal. A versão literal é melhor ainda, cara. É com a legendinha? É, com a legendinha. Não, É cantado, né? Ah, é verdade, ele é cantado, né? É cantado, não é só legenda, não. Ele é cantado, tipo... It's just a blue screen, né? A parte dele encoxando ele mesmo é uma das coisas mais geniais que eu já vi na minha vida. Turn on sexy to the camera guy. Quando ele fala que o do diretor, eu segui. Sim, fala que o diretor fumou. Aí depois no finalzinho ele fala que pendurou o diretor, ele começa a fazer air guitar, sempre tá tocando guitarra na música. É genial, cara. Simples assim. Ah, I am strong. I block my own shot, cara. O cara tem tempo pra caralho, né, cara, fazer essas coisas. É que nem aqueles que os caras fazem, tipo, a versão de lips, a leitura labial, assim, dos clipes, tá ligado? Ah, sim. Tem sim. Vários. Cara, o cachorrinho, ele bota um LOL ali, o cachorrinho tá na tela azul, cara. Que porra, velho. Eu tinha passado pro Segui o... Que o Segui pirou, né, que nos vídeos literal, que era do Total Eclipse of the Heart. E também um clipe bizarro pra caralho, né, velho? Porra, tava na minha pauta, cara. É o melhor dos anos 80 aquilo ali, cara. Mas olha esse que eu mandei, que é a versão literal, cara. A versão literal é muito boa, mano. Que tu vê é engraçado vocês falarem. Engraçado vocês falarem em Total Eclipse of the Heart, que eu tava tentando achar, a ver se tinha clipe, né, da versão do Wilson e Soraya, que a gente tava falando ontem. Caralho, Wilson e Soraya. Que é muito foda, cara. É muito foda. Mas olha isso aqui, ó, lip syncing, bad lip reading, que é a chama, que é do uma versão do Coldplay, é muito engraçado. Slow mo dove. Cara, essa versão literal do Total Eclipse of the Heart é genial. E o clipe é. O clipe, aí tu vê que o clipe é mais bizarro do que tu lembrava. Os caras brindam do nada, quando vem aparece os caras lutando esgrima. Tem uns ninja, meu Deus. Tem um guitar ali de olho bugado, cara, é muito bom, mano. É muito foda. Deixa eu ver se que o. Ringo Starr. Ringo Starr. Ringo Starr, cara. Caralho, velho. Slow motion. Eu tô tentando ver essa do Coldplay, que demora muito pra começar. Ah, esse tipo aí é que vai ouvindo que o cara tá falando, né? Isso. Agora que... É, tipo, eles. É como se fosse uma leitura labial mal feita, assim, eles trocam a letra e trocam a música toda. Eu tô vendo aqui. Bad lip reading, caralho. Não, e o detalhe é que é o seguinte, eles mudam a música também, e a música, a versão que eles fizeram é muito mais legal do que Coldplay, né? A letra é muito mais legal. Cara, daí tu olha do lado, tem que um monte de versão ali de Bad Lip. Essa letra não faz sentido nenhum no Yeti aqui, cara. Caralho, que foda. Tem as versões de filme também, cara. Tem as versões de filme, tipo, tem do Jogos Vorazes, tem de tudo, assim. Cara, que é genial, eu não conhecia. Massa, cara. É tudo esse canal aqui, Bad Lip Reading? É. Eu tô dando um subscribe agora, cara. Que legal, velho. Muito bom, velho, muito bom. Quem eu tinha chamado por último aí foi o... Fui eu. Foi tu? Então, Godoka, então. É falar uma banda que eu gosto muito, que eu espero daqui a pouco fazer um post dela. Uma banda chamada The Bell Race, que eu conheci nesse clipe chamado Infection, que é um clipe normal, tirando o fato de que é um cara vestido de urso dançando breakdance no meio da rua e desafiando depois o cara vestido de águia também dançando breakdance. E o legal é que ele tá dançando breakdance no clipe de rock, cara. É genial. Nossa, cara, esse urso é muito ruim, cara. Nossa, é muito feia, mano. Que bizarro, cara. Boa, mas dança bem, cara. Boa, cara. A voz dessa mulher é incrível, cara. Espero ele chegar na parte que ele... Nossa, eu achei que fosse um cara cantando meio tipo hard rock, tá ligado? Nossa, a gente encontrou um pássaro aqui e agora os caras ficam fazendo uma batalha de... Você passou pra frente? Passou pra frente aqui. O pássaro é uma pomba, velho, essa moça aqui, mano. Uma pomba de Vans, mano. Que porra. Então tá de tênis, cara. É o pato de papete e a pomba de Vans, mano. É o mascote, cara. Mas a pomba é irada, mesmo. Muito foda. Cara, que clipe é esse, maluco? Tem uma quase cara de cabeça, ele tem que segurar assim. Vai-se embora, né, cara? Que baile é essa? Nossa, tem um urso verde muito horroroso no final, cara. Jesus, é um nível carreta furacão ali, mano. Uhum. É um dance-off ali, cara. Fazendo um dance-off. 3 minutos e meio, se alguém quiser ver. E olha só, vai no leque desse urso. Urso verde aparecendo. Eu cheguei. Não foi desgramado, né, cara? Caralho, velho. É sujo, tá muito sujo a fantasia dele, mano. Tá fritou muito, cara. Ralando no chão, cara. Caralho, velho. Que porra é essa que eu tô vendo, mano? Que clipe é esse, né, cara? Esse cara sai feliz da vida, né? Muito bom. Eu adoro pensar na cabeça das pessoas que criaram esse tipo de clipe. Tipo, o brainstorm desse cara, tipo, sentado na verdade numa mesa, assim, pensando, vamos fazer assim, o urso vai dançar e dizer o quê? O brainstorm é a falta de grana, né? É falta de grana, é uma handcam e umas fantasias alugadas e já era. Bem, foda-se, né, cara? O que tem no armário aí? Tem duas fantasias de urso e uma de pão. Eu aposto que nem tem mais de um take essa do clipe inteiro. É tudo feito em uma gravação, certo, tudo no movie maker e show, tá ligado, velho? Zeist. Eu lembrei de uma que eu não escrevi na minha pauta, eu lembrei e coloquei ela agora. É um clipe que provavelmente não seria feito hoje em dia sem causar distúrbio social. Que é Holiday for Muito. Ah, foda pra caralho. Foda pra caralho. Meu Deus. Falcão é o mestre, velho. Falcão é muito foda, velho. É muito errado esse clipe, cara. Uhum. Totalmente errado. Caralho, velho. É engraçado que o YouTube permita que esse clipe esteja lá, né? É. Eu não sabia que tinha um clipe, mano. Cara, é o tipo de clipe que, assim, tá assim e não mexe. Se você colocar uma versão com melhor qualidade, o YouTube vai travar. Exato. O que é as crianças pulando? Queimando o cu do outro ali. Queimando o outro, cara. Se você queimar quando criança, queimar quando crescido, cara. Não, ele tem essa qualidade, que é tipo aquela do... Aquela versão seguida, daquela música do Bruno Mars, né, cara, que tem aquele... Pam, pam, pam, pam, pam. Isso! Piroca dando na cara da mulher, tipo... A qualidade é tão horrível que tu não... O YouTube não detecta. O YouTube acho que não detecta, tá ligado, que aquilo tá ali. Só que eu tava procurando aquela música do... A música do Toto, nossa, lá, África. Eu tava procurando aquele que o maluco bota a piroca no... Ah, na tomada. Ele botava na tomada, o YouTube te tirado, cara. Eu não consegui achar de jeito nenhum. Eles tiram direto, cara. Alguém tenho ela, eu salvei ela porque eles vão tirando. Agora eu tenho também aqui, mas... Eu também salvei. Passei pra galera, né? Tipo... Cara, coloca nesse clipe aí 2 minutos e 8, cara. Do Falcão? Do Falcão. Peraí, que tem a evolução da viadagem. Sim, cara. Tá evolução da viadagem. Que coisa. Eles pegam um viado maior que o outro e vão colocar. Ah, cara, que isso. Nossa, cara, esse clipe é erradíssimo, velho. Que porra é essa? É muito foda. Aqui, ó. Mas por quê? Tá show! Show. Eu tenho meu favorito aqui, não deletaram ainda, cara. Não, tá aqui, ó. Pra quem não conhece ainda. Na moral, velho. Pera. Não, tu mandou outra coisa. Mesmo. Tu mandou mesmo? Mandei? Porra. Mandou o Bell Rave de novo. Não mandei Bruno Mars? Não. Desculpa, não, cara, tu mandou o Bell Rave. Essa música do Bruno Mars aqui. É genial, cara. É muito pronto, foda. Mandei. Agora eu mandei. O Luiz aí, provavelmente não conhece. Nossa, então... cara, essa qualidade. Cara. Qualidade, né? Ah! Pirocada. Eu tinha visto isso já. Queria assistir. O que você tá fazendo no YouTube? Mas eu falei, cara, a qualidade é tão bostolenta que o YouTube não detecta o que tá acontecendo. Fica. Ele voa. Visualizações. Ele voa abaixo do radar, assim, do YouTube. É. Né? Exatamente. É muito foda. Mano, cara. Tipo, os caras perguntando o nome da mina nos comentários. E o maluquinho do Kylo Ren tá falando, a parte 3, me agradeça depois. É minha hora que ele toma uma paulada, cara. Cara, que vai, velho. O do África eles tiraram, mas esse aqui eles não tiram, cara. O dos Homem-Aranha lá, eles não tiram também. É, o dos Homem-Aranha, mas o dos Homem-Aranha é mais tranquilo. Nossa, nada, né? Pô, isso aí... é pesado, cara, o do África. O do África, o cara mete pau na tomada, velho. Nossa, mas... o cara morreu, cara. África! África! vamos lá, Luiz. Bom, já que o papo é falar de clipe errado, né? Cara, João Brasil Baranga, vocês já viram? Não, acho que não, cara. Mandei aí, cara, mandei aí. Posso ter visto. Cara, presta atenção na letra. Nossa, essa música, é muito cara, errado, não sei que música cara. É essa, velho. É genial, é muito genial, cara. É muito genial. Esse cara foda. E o mais legal do clipe é que eles estão todos tocando baixo, guitarra, e não tem guitarra na música, velho. Só um tecladinho safado. Não tem um tocando teclado. É sensacional isso, cara. E o clima é triste, tipo, velho. Banda tocando em puteiro, assim, tá ligado? A iluminação, sim. Assim, muito tosco. Eu aposto que essa fumaça não é aquele gelo seco, é nem fumando e baforando lá. Sim, cara, é, velho. Uma galera fumando embaixo. Abaixo da câmera, assim. Caralho, velho. Cara, e as mudanças de cena estilo Movie Maker, saca? Sim. Explode, assim, sim. Volta a cena. Edição de, sim. Edição de festinha de aniversário de 15 anos. É, sim. Assim. É edição do meu primo sabe fazer um banner melhor que o seu, tá ligado? É. Não chamo ninguém, não. Eu tenho um sobrinho. De graça pra gente, cara. Destaque pra correia de oncinha dele, da guitarra. É, eu tava pensando nisso agora, cara. Ah, muito a fuder, velho. Isso, cara. Esse cara é genial, meu. Esse cara é muito foda. É muito estilo no ano. Caralho, no só, mano. Que vibe boa. É muito demais. Velho. Cara, tem uma aqui. Mamãe, virei capitalista. Bateria de obscuros ali, velho. Bateria de obscuros não sabe o que ele tá fazendo na bateria, tá, mas tá lá, ó. De que ano é essa porra, né, cara? Porque o clima parece, sei lá, uma coisa muito dos anos 80 demais, né, cara? E é foder o resto da banda, cara, que é uns tiozinho muito levando a sério a parada, assim. E ele tá com uma cara... tiozinho random, cara. Tu vê que ele tá com uma cara muito preparada, assim, muito Hermes e Renato, assim, né? Tipo, tirando uma onda fodida. E os tiozinho, o tiozinho do baixo, cara, bah, o tiozinho do baixo tá assim, ó, só pensando no pagamento no final, tipo, bah, cara, caralho, velho, o que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Essa pila, cara. É o pai de família moderna, cara, fazer filme não paga com nada agora, é tocar ser baixista aleatório nas bandas, tá ligado? Isso me lembrou, cara, eu sempre me lembrou dos clipes do Sandro Ciorva, cara. Cara, esses clipes são tão bons, velho, são é tudo. Tudo, parece que é tudo gravado dentro de puteiro, né, cara? Segurança de puteiro, cara. Segurança e puta, cara. O Dalibomba, cara. O Dalibomba mesmo. É puteiro, Dalibomba é puteiro. O Dalibomba, cara, isso aqui é o que faz. Olha o sofazinho, os dançarinos são segurança do bagulho. E as mulheres são um trabalho lá, tá ligado? Cara, os seguranças são inchados de cachaça e bomba, tá ligado? Tu consegue bater a mão lá na coxa, velho. Olha isso, mano. Que dificuldade, cara. É mó vibe, cara. Cara, que é isso, velho? Essa banda é excelente, Luiz. Isso aí, cara, é muito bom. Isso aí é o pop romeno, cara. Uhum. O brega, isso aí que o latino pega e faz versão depois, né? É. Que a festa no AP lá é versão de uma banda romena, tá ligado? Exato. Mas sendo o senhor, ele é tipo o popstar lá, cara. Ele é meu Deus. Ele é o cara mais pop, mano. É tipo o Prabhu Deva na Índia, assim. É. Coloca 34 segundos, velho. Tira um segundo, cara. Olha a dificuldade que ele tem pra chegar no joelho dele, cara. 34 segundos, 33, sei lá. Olha a dificuldade que ele tem, cara. Ó, ele é. Nossa senhora. Cara, não tem mais coordenação olho muscular, cara. Meu Deus, cara. É muito tipo, cara, esse clipe é sensacional, mano. Esse clipe é sensacional. Cara. Todos os clipes do Sandro Ciorva é um caso à parte, cara. E o que é essa peruca que ele usa, meu? Esse cabelo dele. É o cabelo. É o cabelo, cara. É o cabelo dele. Ele comprou é dele, porra. É, comprou dele. Só uma observação no meu histórico aqui, tava o vídeo do Bruno Mars, tava o aranha gimmick batendo na bunda, o cara do chicote com a aranha e o Rick and Morty, cara, Virtual Simulator lá. Tava os quatro assim, cara. Tudo só, velho. Pra quem não conhece o do chicote, tá aí também. O chicote é muito foda também. Legal que o Edson manda os vídeos pra mim já tá como assistido, tá ligado? Todos os vídeos que ele mandou pra mim já tá tudo assistido. Pra mim tá tudo roxinho também, tá ligado? Que é esses. Cara, que é esses Homem-Aranha? Olha o final, cara. Tá segurando o chicote no final. Aí nos relacionados. Nos relacionados tem um Spider-Man Ass Slap Remix Compilation, cara. Cara, é aquele mesmo. É o mesmo canal aquele, o Luiz, que eu passava o vídeo do cara batendo a cabeça no, na porta. Ah, sim. Uhum. Os caras fazem compilação do Homem-Aranha. Sim, eles pegam a batida. Umas musiquinhas, é muito foda. Esse cara com música, tem um com música infantil, cara. Ah, sim, pô. Cara. Ó, cadê? Se o pessoal quiser ver, o nome do canal é Twinkman. Twinkman é o canal que faz os. Essas montagens. Mais foda, na onda dessas montagens, então vocês já viram um UFO pornô? Sim. UFO pornô! Não. Vou mandar aqui. Ah, é muito irado, velho. Isso eu não lembro. Acho que eu vi, que eu não tô. Não tô lembrando qual é que é. Só ver se tá certo. Fuck, fuck, fuck remix ali no Tinkerman. Sim, cara. É aquele maluco que tem a CD. Fuck, fuck, fuck. Eles fazem umas músicas muito fodas, velho. Muito foda. Tá aqui, ó. Tá aqui o pornô. Fuck, fuck, fuck. Nossa, lembrei disso. É muito bom, né? O cara gritou. Nossa, lembrei disso. Tá grávida ali no meio, cara. Que errado, velho. Que errado. Eu lembro. É o nível tartarugas necrófilas. É a musiquinha de fundo é muito irada. Caralho, velho. Ai, cara, vamos voltar o Mundo Zeste. Que eu falei agora um pouco do Falcão, cara. Já foi, já? Passou uma rodada inteira? Já. Porra. Nossa, então... não. Caralho, já? Caraca, foi rápido. O Edson foi o que puxou agora, o último. Então, vou mandar Frank Zappa. Ah, esse clipe é genial do Zappa. Olha só. You are what you are. You are what you is. Que é uma viagem louca do Zappa. É muito ácido. Camarada, né? Dele, num hospício, uma coisa assim. Cara, é muito ácido dos anos 60, cara. Deve ter dado uma rebordosa tipo de uns 20 anos, tá ligado? É muito doido, cara. Mas esses efeitozinhos, cara, tipo. O cara tá com um repolho na cabeça, o efeito não é nada, cara. Caralho, tipo umas tendentes de avião recebendo eles no hospício, cara. É muito doideira, cara, esse clipe. Sim, mano. Ufa, porno! Essa merda na cabeça, cara. Sabe o que parece esse clipe do Zappa? Vocês já viram Hacking por um Sonho? Acho que não, cara. Cara, quando a véia toma as anfetamina, ela é igual. essas sobreposições de imagem com tipo efeito de cor, assim, era muito tosco. Sim. Assim, na época era mega revolucionário. Bah, como tu consegue fazer isso? Tá, que montagem, né? Massa. Luiz, manda mais um aí. Cara, vou mandar uma banda que eu gosto bastante, que é o Machine Head. Só que, tipo, e esse disco é um disco que eu gosto pra caralho desse, chama Burning Red. Mas eu não sei o que aconteceu com os caras nesse clipe, meu. Não sei. Eu acho que era uma fase ruim que eles estavam passando, né, tipo, da vida pessoal deles, assim. Cara, ou tipo, eles precisavam muito demitir a figurinista, velho. Olha o que é as roupas que os caras estão vestindo. Eu sei que, cara, esse clipe passava muito no Disco MTV, velho. Com umas vibes assim, eu tô ligado que foi esse, meu. Cara, olha o que. Olha, O único cara que manteve a dignidade foi o baixista, assim, né? Porque o resto... Cara, olha o cabelo do Rob Flynn, meu. O que é esses cabelos espetados e esses abrigos de ginástica? Anos 2000, cara. O outro guitarrista vestido de geisha, sei lá. Você tá achando esse cabelo ruim? Pesquisa Static X. Aí você vai ver esse cabelo ruim. É muito cara... feio. Metia o dedo na tomada de manhã, assim. Cabelo de Marge Simpson. Mas e o batera? O batera com o cabelinho de oncinha. É, eu ia dizer isso, cara. O cabelo de oncinha do cara, velho. Cara, tipo, sério. Eu acho que eles estavam passando por sérios problemas pessoais, assim, cara. Não, mas a pior parte é... Pra deixar uma figurinista fazer isso com eles, cara. Olha o cavanhaque escroto. Os estilos estão muito bizarros, porque estão os cabelos tipo Sun 41, os abrigos tipo Eminem. A mistura de estilos, né, cara? A mistura de estilos. Parece Limp Bizkit, Slipknot. Tá muito bizarro isso aqui, velho. Mudvayne, cara, Mudvayne. Cara, eu vou aproveitar e mandar um clipe que eu sempre achei bizarraço, assim, cara, quando apareceu no na MTV, que era o do Prod. Porra. Qual? Smack My Bitch Up. É, acho que era o Smack My Bitch. Não, esse aí foi... Não era o Smack My Bitch, era o... Firestarter. Ah, cara, puta que pariu, eu tô procurando aqui, cara. É um que tocou muito na TV, na MTV, cara. Tocava direto. Ou é Omen ou é Firestarter na MTV. Ou é esse aqui ou é daqui a pouco eu procuro o Omen. Não, música do Matrix lá. Ah, o Firestarter também é bizarrão, sim, cara. Mas tinha, sim, era um que aparecia umas baratas, assim, passando, o... velho. Eu acho que era Breed. Cara, isso aí, que tem isso o negão tatuado na cara. Isso, tá aí, ó. Tá aqui. Esse cabelo do Prod é muito feio, cara. Esse pra mim era mais bizarro, cara, porque... Cara, eu coloquei na pauta, eu tinha medo dos caras. Não, a dança que ele faz, é muito. Tipo, o cara é bizarro pra caralho. Eu sei que clipe é esse. Eu lembro desse clipe. Sim, ele tocava direto, cara. Tocava toda hora. Você tipo, tocou no Matrix, não é? Ou não? Não. Acho que não, né? Não sei. São todas iguais. É, tocou em algum lugar. Tocou em algum lugar. Mas isso aí eu achava bizarraço, cara. Aí uns crocodilos na cama ali. Cheio de umas baratas, insetos, assim. Essa é a primeira vez que eu ouvi essa música, foi naquele MV do Evangelion que alguém fez. que a Asuka é massacrada lá pelos. Nossa! Pelos caralho. E morre todo mundo. Tem umas centopeias ali. O mais bizarro do clipe é o cabelo do cara. Olha no Firestarter as dancinhas que o cara faz, cara. Cara, de louco dele. Ele comeu as pedras, cara. Ele não fumou. No Firestarter. Ele faz umas dancinhas parecendo aquele maluco do By The Way lá, cara. É. Ele tá até num ambiente meio parecido, né? Com todos os pneuzinho, é. É muito doideira, velho. Eu ouvia muito essa merda quando tava na escola e meus amiguinhos começaram a se afastar de mim, talvez. Meus amiguinhos. Os caras tinham um problema, né, velho? O problema na hora que você começava a dançar igual ele aí. Eu acho que era isso. Os caras julgavam os tipo, ele tá vendo a música do. Tá ouvindo a música do cara com cabelo feio, vamos sair daqui. Acho que ele é drogado. Caralho. Ai. Vamos seguindo aqui, que eu tô muito perto de terminar, de acabar. Acho que dá pra fazer mais uma rodada aí pra encerrar as listas, ou como a gente vai fazer? Vamos. Porque, dá pra falar e repetir na finaleira a gente manda. Depois manda tem, coisa, tem coisas pra uma parte 2 ainda, cara, que tem muita coisa nessa. Faz uma rodada então e marca uma parte 2. É, pode ser, porque tem bastante coisa aqui, a gente tem bastante assunto. Vou deixar então, voltando aqui, seguir. Cara, então eu vou pro meu campeão, que eu tinha esquecido de colocar na lista, tô colocando agora, não sei se vocês conhecem, uma banda chamada Dark Sauce. Eles cantam uma música chamada Big Bad Wolf. Colocado aqui da Big Bad Wolf. colocado, achei que alguém ia colocar e tirei. Eu tinha esquecido que tem umas cabeças no lugar do pau. Caralho. Sonho. Aí depois ele acha a véia que tem uma cabeça no lugar da Xena dela, cara. Sim. Ah, velho, é bizarro isso, mano. Que isso? E até que é bizarro, tipo, ele tá na balada, de repente eles abrem as calças, mostram as pirocas, assim. Aí de repente, quando eles estão transando, o maluco dá uma cuspida, assim, como se tivesse gozado. Cara, é muito feio, velho. Cara, vai, os caras de calça com tipo o formato de uma cabeça dentro da calça, assim. Sim. Quando vê uma mulher gostosa ou peitos, alguma coisa, ele começa a uivar, cara. Cara, puta, velho, quando aparece as cabeças no meio das pernas dos caras, é muito escroto, velho. Caralho. O cara baixa as calças no meio do bar, assim, baixa as calças. Sim, cara, é muito zoado, velho. O cara mijando, velho. Olha ali, mano. O cara é muito feio, cara. Cara, que escroto, velho. Ah, que clipe. A vida do bolinho de ping-pong, velho. Que que bizarro. Eu escovo no dente da cabeça. Ah, cara, tipo. O cara fumando, as quatro cabeças fumando uma hora ali, cara. Que isso, mano. É muito bizarro, mano. Olha esse final dos que é do Taça, cara. Coisa nojenta. Pijando, cara. É muito bom, velho. Muito bom. Que coisa horrorosa, velho. Ah, cara, que coisa bizonha. Eu sabia que alguém ia colocar, por isso eu tirei. Cara, não, esse aqui vai entrar com certeza. Que doideira, velho. Eu tinha esquecido que isso existia. Obrigado, Segui. Caralho. Que doença, cara. Vai lá, Godot. Caralho, desculpa, eu não tava vendo o clipe. É. Tava extasiado aqui, peraí. Voltando pra minha lista, lá. Já foi Prodigy. Eu ia falar Marilyn Manson, mas deixa pra próxima. Colocar. Tem muita Foo coisa Fighters. Pra falar, né? É. Colocar Foo Fighters, White Limo, que é mais uma produção Hermes e Renato. Cara, esse clipe é irado, velho. É genial, deve ter feito tipo atuações de semana, assim. Péssimas, Leme que uma tem um sorriso de coisa, de limousine, cara. E aquele filtro de VHS é muito foda. É muito bom, cara, é muito bom. Ah, esse clipe é genial. É muito foda, mano, esse clipe. Fights pra fazer clipe é genial. Fights pra fazer clipe é muito bom também, cara. É o Kid Mico, parece que é um 49 de makes o tempo todo, cara, que é muito bom, mano. Aos 49 segundos, olha o cara sendo atropelado, cara. Nossa, que porra, mano, é um bonecão, cara. Bonecão, cara, eu lembro que tem piedade de boneco. É Hermes e Renato. É muito Hermes. Cara. Nossa, uma boneca careca, peraí, deixa eu voltar. O boneco é careca, cara. O maluco sem cabelo, o boneco é careca, dá uma olhada, mano. Olha isso, velho. Oh, pode... Depois pula pra 1 minuto e 30 na hora que ele encontra o resto da banda, cara. Olha as caras do puta galera. É muito foder. Os caras tão, tipo, imigrante tentando arrumar emprego, né, cara? É muito tipo redneck, assim. É. E, tipo, imagina a história que os caras estão contando com os oncinhos, assim, né? Tipo. A cara do David Crowe, sim, cara. Ele tá estrábico, ele vem pra coelhinha e fica estrábico. Yeah, o grande grão tá muito grande, cara. Sim. Eu tenho que colocar essa cara do David Grohl no banner, cara. Yeah! A cara que o batera faz é muito boa também, quando abre a janela assim, sai a fumaça, tipo, é muito foda. Sim. Mano, o Fights ele sabe fazer uns clipes muito foda, cara. Aquele, sim, o clipe cara. Do. É. Eu adoro o clipe do Big Me, cara, que é aquela paródia do Mentos. É. Evandro, tem que fazer um selo do tipo. Escola Wolf Maia de surpresa, cara. Atuação, cara. Escola Wolf Maia de atuação com. E esse. Olha, 2 minutos e 28, gente. E esse que temos relacionados, cara. Esse que temos relacionados aqui, que ele é um ator de novela. já viram? Ah, sim, esse é muito bom também, cara. É muito foda, Long Road to Ruin. É, Long Road to Ruin. Long Road to Ruin, cara. É muito bom também. Eu vou ficar com capota no final lá, é mó zona, velho. Tá ligado? É foder que quando ele encontra o Pat, né, o guitarrista, ele tá usando uma touca escrito weed. Cara, tem esse clipe que é eles pelados no banheiro tomando banho e se saboando também, cara. Cara, que nojento. E aquele que é só o Dave Grohl e o Jack Black, que eles estão num quarto de motel, assim, botando umas lentes de rir. Já viram esse? The One. É One by One. Não, acho que é The One, não, da música. É One by One, eu acho. É? Esse é do deles no banheiro. Bota 2 minutos e 50, cara, desse clipe. Quando chega o faxineiro e pega os caras tudo pelado no banheiro. 2,50? 2,50 desse. Porque os caras estão todos se esfregando no banheiro. Se vocês quiserem ver, cara, é faxineiro que tá isso também. Sim! Caralho, velho. Cara, é bom pular mesmo pra tudo. Ah, não, eu sei que música que é. Tem uma sequência de foda fundo, cara. Eu tô ligado que música que é. Eles ficam só no quarto de um motel de beira de estrada, batiando, né? Isso. Ah, tá. Não é o The One. O The One, ele tem as cenas do filme esse que aparece. Sim, ele é trilha. É low. O nome do clipe. Cara, uma faxineira. Nossa, e dá um close, cara. Ó, mandei pra vocês aí. Cara, faz isso muito essas vibes. Cara, ele vira na bota toda suja, né, na cabeça ali, cara. O Fights é muito foda, mano. Ah, vai ser. As coisas que eu vi com o Jack Black. Com o Jack Black, acho que eu não tinha visto, cara. É, vai, cara, é muito escroto, velho. Exato. É muito foda. Eu tô vendo ele se. Nossa, que nojento. O Jack Black de lingerie, cara. Tipo, não. O Jack Black uma vez falou que o Dave Grohl é tipo um deus pra ele, assim. Quando ele chama, ele vai, tá ligado? Tipo, ele não incomoda o Dave Grohl. Ele te atende quando o Dave Grohl chama, assim. Tá certo, né, velho? Tipo, o David Grohl chega no Jack Black. Jack Black, vamos filmar a gente num motel. Tô colocando o Jack Black. Vamos, ele topa, velho. Ele topa. Mas o David Grohl faz o diabo naquele filme do. Sim, do Sinitos D. Sinitos D, cara. Ele já fazia no clipe mesmo. No clipe do. Como é que é o nome daquela música? Tribute. No Tribute ele já fazia o. Ele já fazia o capeta já no. Cabeta. Cabeta. Cabeta. Eu tô me ouvindo, quase me complicando esse nome. Foi mal. Ruth Lemos. Quem puxou foi o Godoka, puxou o último, né? Sim. Foi. Puxou Foo Fighters, então Zwaste. Cara, a gente tá falando o tempo todo, assim, desse clipe padrão de Hermes e Renato, então eu vou mandar o Hermes e Renato mesmo, cara. Aham. E vou pra Papagalho, cara. Acho que é o melhor clipe do Massa Sacrilégio. Mais bizarro, pelo menos desse daí, cara. A velha chega, abre a cara do passarinho e tá os caras lá dentro da banda, cara. Solta o gato sai voando. A vó do bolso ali. É o modo bolso. Pô, era muito foda, né, mano? E viu o papagaio. Eles estão tocando dentro da gaiola. Isso, eles estão dentro da gaiola, cara. Nossa, que horroroso, cara. Começa, mano. Acho que... ruim, mano. É. Nos 20, nos 15 segundos, cara, ele soltando o gato voando. Eu vou salvar a imagem que o Edson mandou pra botar no frame. Coloca aqui a vibe da gravação de hoje, cara. Ele que é esse papagaio, cara? Tô cuspindo fogo. É, viu o papagaio ali. O papagaio é um bonequinho preso na câmera, assim. Isso. Esse cara vai puxar a galeria de rock, cara. Eles estão rodando a galeria de rock inteira, tá ligado? Pior, né, cara? Essa imagem, cara. Que massa. Dentro da gaiola tem tipo uns aquela flor, cara, enorme lá, amarela. Os alpistes ali, não, o girassol, o girassol. Girassol gigante. Ele pega o girassol na mão. E... uma semente de girassol gigante. Ai, cara, vamos lá então. Vou mandar um último aqui. Eu tô olhando pra cara desse faxineiro. É muito bom, né? Uou! Eu vou mandar esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu peguei o link certo. É o rap da água. Nossa, rap da água não, cara. Jesus, não. A letra e clipe sensacionais, cara. Não, ainda bem que é bem curtinho, né, cara? Sim, cara. Tipo, sem ritmo nenhum essa porra, mano. Tipo, a água mata a nossa sede e o cara filma do lado do oceano, né? Que é a maior quantidade de água que a gente não pode beber. Com uma sunguinha azul, né, cara? Tipo... Eu acho que ele fala alface. Cara, eu tô no Rio de Janeiro, em Santos, só não tem nada pra fazer. Vamos fazer um clipe. Vamos fazer um clipe aqui, cara. Água dá pra lavar. Alface. Alface, repolho, limão. Tipo, que merda, né, velho? O cara não gastou nada pra esse clipe também, né? Simplesmente começou a filmar na praia. É de um tempo só show. Foi só a grana da sunga. Porque passa no final do clipe, cara, passa uma galera e olha que porra é essa, sabe? E entrou pro clipe. Passa bem no finalzinho ali, passam dois caras, olham pra câmera, assim, tipo... Mas vem, Mas que isso? Ele passa os últimos 10 segundos do clipe sem falar nada, tipo, travado. Tipo, paz! E fica ali, aí passou alguém e estragou o take, mas eles deixaram mesmo assim. A galera tá curto na medida, né? Então, tipo, é o que temos. Vai lá, Luiz. Tá, então nessa vibe Hermes e Renato aí, eu fico com o Holy Diver do Kill Switch Engage, a versão que eles fizeram do Dio. Nossa, tá do caralho. Que eles fazem, cara, é basicamente o mesmo clipe do Dio, só que todo avacalhado, né? Tipo, como se o do Dio não fosse, né? Só que o do Dio se leva a sério e esse não, cara. E aí, muito é muito bizarro, cara. O Ruivo Careca comendo toda vez a coxa de galinha gigante. Sim, o Batera. É fuder, cada um faz um personagem. Assim. Sim. Cara, o cara com nojo de beijar a princesa, que é o baixista. É muito bom. E é uma vibe. É o Vita, né? O Adam é a princesa. Uh-huh. É uma vibe de Monty Python, assim. Eu não curto muito essa banda, mas eu acho que esse maluco canta muito bem, velho. Pois eu curto pra caralho que o Sid Engage, cara. Ah, mas ele saiu, né? Então. Ele saiu, ele foi saindo. Voltou, né? Original. Aí foi saindo. Esse negócio aí canta bem pra caralho, velho. Tá louco. Cheguei na parte da princesa. Tem um amigo meu que toca numa banda americana lá, que ele vai sair. Um amigo meu daqui de Porto Alegre toca numa banda americana, chama Westfield Massacre. Eles vão sair em turnê com a banda nova do Negão, esse. Da hora. Caralho, a princesa com os peitos cabeludos saindo. A Barbara por fazer. Muito foda, cara. Que horror, é muito engraçado. Que horrível, cara. A barba já verde, assim, saca? Mas os pelos do peito é foda, cara. Sim, cara. As costeletas ali, cara, tá foda o negócio ali. Que massa. É fuder o batera de rei cheio de mulher na volta, assim. Muito foda. Comendo um frangolão, né? Frangolão, né? Comendo uma coxinha. Olha, tá comendo a coxinha pelo osso, ó. Chupa a sociedade. Ah, que demais, cara. Porra, velho, a gente ficou com... A nossa lista aqui tá gigante, a gente vai fazer uma... Outra hora a gente faz uma parte 2 pra continuar com as bizarrices dos clipes. Eu tenho uma sugestão, velho. Em vez de fazer uma parte 2 continuar com esses clipes bizarros, faz uma parte 2 de clipe que tem uma história que pode se poderia ser um filme, tá ligado? Tipo qualquer clipe do Beast Boys, por aí. Boa. Sim, cara. Eu marquei aqui na minha sugestão o The Darkness, cara. Believe in Nothing Called Love. Porque o clipe é bizarro, mas... Ia ser um filme do caralho, cara. Bom mesmo, né? Ia ser muito melhor que o Despertador da Força. Melhor que... eu ia falar melhor que o Flash Gordon. Eu posso só citar rapidão que eu separei aqui, Evandro. Pode ser. Rapidinho, eu separei Daft Punk e Around the World, que é aquele clipe que fica as pessoas repetindo pra acontecer isso. É muito bom, cara. Parece um clipe de desenho, só com gente repetindo isso, é bem da hora. É o cara que faz o Patrulha Estelar, o Yamato. Ah, sim. Não sei. Né? Bom. Também tem o Blink-182, Man Overboard, que é os anãos repassando os clips deles. Isso é muito legal. Ah, esse clipe é fudê pra caralho. É. Isso é muito legal. Eu não sou mais muito fã de Blink, mas o clipe é do caralho. Esse disco, tem que fazer um podcast de clipes engraçados, né, cara? Tu cita cita vários do Blink também, porque eles têm uns clipes engraçados. Eu separei um Evening Without Me, que é o que tem o melhor Batman e Robin. Tem uns reality show, que era época de reality show, e tem um maluco se equilibrando uma merda no Elvis lá. Cara, que bosta, né? Ridículo. Fatboy Slim, que tem o Weapon of Choice, que tem o Christopher Walken dançando, depois ele começa a voar. Voando. Nossa, isso é foda, velho. Esse clipe é foda pra caralho. Esse clipe é muito bom. E o The Darkness que eu separei aqui. Cara, e só pra lembrar, qualquer coisa da Björk. tá escrito na pauta lá. Não citaram nenhum clipe, mas tá simplesmente todo. Björk é pedante pra caralho, você tá louco. Eu mandei esse pra vocês aí, o Electronic Super Sonic, cara. E esse cara parece o Evandro Mesquita, mano. Eu mandei aí, cara. Nossa, é verdade, velho. Esse cara parece o Evandro Mesquita. Do bigodinho ali, né? É. Isso. Sim, cara, parece mesmo. É que também esse vídeo tá na qualidade tipo a do nossa, do Bruno Mars lá, né? Olha esse cabelo, cara. Olha ali por uns. Deixa eu ver que minuto mais ou menos que ele tira o óculos, assim. Acho que é um minuto mais ou menos ali, um minuto e. Perdi. Caralho, um minuto e meio. 50 segundos ali que ele tira. 57 segundos. É, mas aos 50 ali que ele tira o óculos, assim, fica com a câmera. Olhar muito. Tá com o cabelo de Ziggy Stardust, assim, fudido, tá ligado? Tentando, assim, mas tudo ruim. Tá mais que o Titãzinho Chororó, cara. Virucão nervoso. Virucão, velho. Ele fala assim, ó, eu tenho um orçamento pra comprar uma peruca de Zig Stardust, cara, só tem as do Chitãozinho Xenó, então vai esse. Vai esse, eu repicoto ela. Ai, cara, então vamos lá. Luiz, faz teu jabá aí, por favor. Então tá, eu sou do Geek Burger, podcast que vem com hambúrguer, né? Eu chamo a galera pra comer um hambúrguer comigo e falar sobre nerdices afins, assim, cada tema varia, né, vai de tudo, assim, e eu tô lá no geekburger.net, e era isso aí, cara, fica de novo, né, sempre o convite, agora acho que, agora em breve a gente vai fazer um com todos os amiches. Acho que essa sexta rola uma live, vamos gravar aí com a galera que vai vir aqui pro sul. Chegamos, os filha da puta. Por sinal, o Geek Burger é muito mais legal que o Bem Amiches, então desliguem o Bem Amiches, vou vir o Geek Burger. Se vocês estavam curiosos pra ver como é que é nossas carinhas lindas, logo vocês vão ter a chance. Olha aí, ó. Olha aí. Valeu a presença aí, Luiz. Valeu o convite, cara. Aí, cara. Isso aí. Muito foda. Então, galera, vamos ficando por aqui. De repente role uma parte 2 ou de repente role um outro. Como o Segui falou ali, a gente vai fazer uma outra vibe, de repente. Porque não, os dois, a gente faz um podcast de 5 horas e fala os dois. Isso. Show. É, ninguém vai acreditar depois, né? Eu vou levar 8 anos pra editar isso. Isso aí, galera. Curta as coisas tudo aí embaixo aí. Entre lá na nossa página, nos dê um like. Tá... Faz tempo que. Eu acho que. Eu não sei se o Facebook bloqueou alguma coisa, mas não sobe mais os likes da página. Travou no número lá e não sai. Não, eu também não. Eu tô precisando aí dos likes. Dá um like. Kit da mediocridade. A gente atingiu o nosso máximo. Curta lá a página do Super Amigos e do Geek Burger lá, que a gente tá em dúvida que a gente acha que não tá funcionando lá o negócio dos likes. É, eu acho que o botão do like não tá funcionando mais lá, acho que é ligado. Eu acabei de dar um like que eu não tinha aqui, cara, eu tô dando like. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Falou! Falou! Aê! Aê. Aê.